quero, irmãos, que sejais ignorantes de um só Espírito. Somos guiados, diversidade de dons, um só Deus. Em cada um, a sua luz é manifestada, pois somos um corpo, unidos em amor. Cada membro em sua graça tem valor. Se um padece, todos sentimos a dor. Juntos na fé, exaltamos o Senhor. A um é dada a palavra da sabedoria, e a outro a fé em sua alegria. Os dons de cura, maravilhas a operar. Em cada um a vontade do Pai a se revelar. Pois somos um corpo, unidos em amor. Cada membro em sua graça tem valor. Juntos na fé, exaltamos o Senhor. Se um padece, todos sentimos a dor. Juntos na fé, exaltamos o Senhor.